controle em 119 decimal 35. 135, boa, obrigado. Controle Salvador, tá 31, 71, bom dia, passa 2000 com a curva esquerda. Principal para 02, tá 31, 79. 71 decolado, passou 2000 pés com curva esquerda, saída gole. 5476 é o código, aguarde identificação, nível 340. 340, tá 3171. Táxi Bonomé 4297 a bordo, Alterna Natal, 3 horas e 40. Sada. 4-2, autorizado táxi de Apache, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, decimal 6 dúzia, bom voo. Apache, Juliette, Alfa, ponto de espera 28, 186, bom dia. Salvador, bom dia, de Papa Romeu, Romeu Bravado. Alfa Romeo Bravo Oscar, bom dia, confirme o pátio e a pista aqui da cola. Da cola cabeceira 97, o pátio é hangar da Aerostar, tá com 3 a bordo, pronto pra cópia. Chama agora o centro Recife, 1264 e alterna 1288-3171. 1264-288, grato. Ideal, ideal de saída. O meu Bravo Oscar é até quantas milhas da faixa de Salvador? Ideal de saída é 220 e a faixa de Salvador até o destino. Quantas milhas? Até o destino. O cancelamento no através de Léo. Pronto, espera a pista 220, pronto. Brasil 4069, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 320 graus, 05 mais. Autorizado a alinhar e decolar, 4069. Meu Bravo Oscar, só confirmando o nível 220, na... através de Léo, se cancela e vai qual nível? Prossegue em condições visuais, descendo para o tiro de trava. Confirme o horário do plano. Para o 00. Gente. Decolada 48, controle 119 decimal 35. 1935, grato. Salvador, bom dia, 4069 da Azul. Azul 4069, contato radar, sobe para nível 320. Oi, Gole, vigilância. 320, direto Gole, 4069. Autorizado decolar, pista 28, vento 310 graus, 07 nós. Iniciando no 642. Alô, confirme já tem a cópia do Romeu Bravo. Thank you. Bosco autorizado, Salvador, Serra Bravo, Tango Charlie, Comandatuba, nível 220. Recorda pistão no 7 com curva à direita, subida gole, eval após direto. Frequência do controle 119.35, transponder 5534. 5534, transponder. Aprovado 220 para Comandatuba, daquela cabeceira no 7 com a gole eval com curva à direita. Aumenta a voz. Bravo Oscar correto, só tentando que o controle 1 no 9.35 no pátio 5, confirme o PB. 03, 19.35, controle. 03, para acionamento, táxi e decolagem, torre 118.62, bom voo, Romeu Bravo Oscar. Obrigado, mais uma vez, Oscar. Solo Salvador, 1.18.97, formação Kilo. Nível 380 com fins. 380 com fins, aguarde o código 1897. 97, obrigado. O 642. Prossiga, senhor. Devido à aeronave que vai cruzar sua proa na chegada Ipite, intercepte a radial 350 de Salvador. Radial 350 de Salvador, no 642. O 642, nessa radial só vai voar até 45 milhas fora de Salvador e após você vai voar Recife direto. Ok, 45 milhas após voar Recife. Esquerda, subida gole, eval após sagaz. Frequência do controle 119.35, transponder 5533. Autorizado, nível 380, ao Peru 58 com fim de decolando 28. Mantenha a proa 2000 após curva esquerda na subida gole, eval após eval sagaz. 1935 controle, aciona 5533. Chama pronto na 1-0 para o puxo escalamento 1-8-9-7. Afirmo, 1-8-9-7, cotejamento correto, reporte pronto. Câmara bom, pronto, 1-8-9-7. Alô, TRIP 5-5-1-4, puxo back acionamento. Autorizado, remoto 1-4, reporte táxi, o TRIP 5-5-1-4. 5-5-1-4, reportarei. American 980 out of Flight 190 for 150. 980, Skycay Dance. Descent flight level 040, repeat arrival. Flight level 040, American 980. Gol 1642, sobe restrito 290. Restrito 290, 642. Passando 150. Sente, aguarde transferência de comunicação. Guarda. Salvador, gol 1607, tente da Silo 360 para Guarulhos. 1607, portão 0612, copia? Copia. 1607, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, mantém proa até 2 mil pés, curva à esquerda. Subida gole, Eval após Eudes. Frequência do controle 119.35, transponder 5530. Bom dia. Gol 1607, correto, chame pronto para o pushback e acionamento. O Bravo Oscar, decolar 258, controle Salvador, 119.35. Obrigado, bom serviço, Oscar. Controle do Salvador, aí Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, contato radar, sobe manter o 220, vigilante. Possibilidade da partida presente, direto com a Mandatuba, Romeu Bravo Oscar. Negativo. Oscar. Senhor. IP 55 no 4, autorizado, táxi via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, quando a torre 118, décimo 612, bom voo. Pátio Alfa, chamada a torre 286, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Golo 715. Golo 715, bom dia, Brasília 360, portão 08, copia? Copia sim, por favor. Golo 715, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda, subida gole e transição ao fito. Frequência do controle 119.35, transponder 5531. Autorizado Brasília 360, Opera Zulu 17, decolada 28, mantém pro até 2000, depois esquerda, gole, o fito 1935 e 5531, pro gol 1715. 1715, correto, portão 08, reporte pronto para o push, esse momento. Chamará, obrigado. No 35 no 7 de 100, 360 já aprovado, sou fita 34. Tá bom, se eu tiver, tá bom. Sabia? Sabia. No 35, 17, autorizado Brasília, nível 360, via Alpe Zulu 17. Decola da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à esquerda, subida gole, transição off-fito. Frequência do controle 119.35, transponder 5524. Autorizado Brasília, nível 360. Vai pela Alpe Zulu 17, decola da 28, mantendo a proa até 2000, após curva esquerda, igual ao piso, 109.35, 5524, ao São 3597, correto, portão 04, reporte pronto para o push, em acionamento. Vai portar 1264, Centro Recife, frequência 168, correção, 1264 e altona 1288. Obrigado, até o retorno, Romeu Bravosa. Até mais. Está 357 no 4, pronto para o pushback acionamento. Então 357, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, então 357. Salvador, bom dia, gol 1804, ciente daquilo, coordena Galeão. Gol 1804, bom dia, porta 07, Galeão 340, copia? Copio. Gol 1804, autorizado Galeão, nível 340, via Alpe Zulu 14, até Toqui, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda. Subida gole, eval após crate. Frequência do controle 119.35, transponder 5537. Ciente, nível 340, via Upper Zulu 14, até Toquinha, após Upper Alpha. Okay? Upper Alpha 317. 317, ciente. Decola. Mantém a proa até 2000 pés, curva esquerda após, gole, eval é a saída, 5537 o transponder. Afirma, decolagem será da pista 28 com curva esquerda e a subida será gole, eval após, crate. Após, crate, entende. Por 804, porta 07, reporte pronto para push e acionamento. Reportará pronto, 804. Gol 1897. Dá 190 para o pushback e acionamento. Gol 1897, autorizado, reporte táxi. Livre para o acionamento, chamada táxi 1897. São 3153, Galeão 360, pronto cópia. Pronto, cópia, OTAN 3153. São 3153, autorizado Galeão, nível 360, via Alfa Zulu 14, até Toquim, após Zéter Alfa 317. Decola da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à esquerda. Subida Gole, Eval, após Crate. Frequência do controle 119.35, transponder 5536. Galeão autorizado, nível 360, Alfa Zulu 14. A saída vai ser a Gole, Eval, Crate. Da 28, curva na esquerda após 2000, Alfa Zulu 14, depois até Toquim. Toquim, Aper Alfa 317, controle 119.35, eu transponder 5536, eu tenho 3153. São 3153, correto, portão 05, sempre pronto para o push esse momento. Chamará. Solo Salvador, Golo 7, no 5, está no portão 8 para push esse momento. Autorizado, reporte táxi, Golo 7, no 5. Chamará no táxi, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6709 com a informação Kilo. Webjet 6709, identifique. Essa via chegada e pitch, o ajuste no 014. E pitch, 14. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 118.612, bom voo. Juliette Alfa para o ponto de espera da 28, 118.6, quando lá, na 3517. O 1897 está pronto para o táxi, autonomia 3 horas, a bordo 148, alterna Campinas. Uno 897, aguarde para iniciar o táxi. 897, aguardando. Salvador, Gol no 607, pushback, acionamento, gate 612. Gol no 607, aguarde para iniciar o push. Gente, aguardando. A 3153, Singer 5 para o pushback, acionamento. A 3153 no 05, aguarde para o push. Aguardando, 3153. O ano Nate desse